começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil, Portugal, Paraguai, alô você de todo mundo! Tá começando aqui, né? Mais um programa Carlos Pitty, ho, ho, ho, em clima de Natal. Feliz Natal pra você então, feliz ano novo, boas festas, que 2013 venha com tudo. Ah, isso, se o mundo não acabar, segundo os maias agora, dia 21 de dezembro, né? Enquanto isso, tem mais programas pra você ouvir aqui ainda, né? Antes do fim do mundo. Vamos embora, moçada. Um abraço a você. Na próxima hora tem programa Carlos Pitty aqui na sua rádio, hein? Daqui a pouquinho tem Carla Ribeiro com os lançamentos, tem a Miroca com as novidades do mundo artístico, tem entrevista, tem bate-papo, tudo, tudo, tudo, tudo pra você aqui, ó, na sua rádio com o programa Carlos Pitty, começando com música natalina, tema de Natal do Carlos Pitty, do programa Carlos Pitty, pra você, Natal mais feliz. Exclusivo. Uma luz do céu. Um menino nasceu pra brilhar. Natal de Papai Noel, magia que nos faz sonhar. A esperança que vem, uma fé no coração. Viver em cores iguais, o mundo além da imaginação. Uma festa cristã e do Senhor. Uma festa pra cantar o amor. O Natal mais feliz, o ano novo que vem, de mãos dadas pro céu, cantando amor, paz e bem. O Natal mais feliz, o ano novo que eu chamo, vamos juntos cantar. Que vem com a fé no coração. Viver em cores iguais, o mundo além da imaginação. Uma festa cristã e do Senhor. Uma festa pra cantar o amor. O Natal. Eu tô aqui festando e você na pior. Ai que dó, ai que dó. Se hoje vive chorando, lembrando de nós. Ai que dó. Ai que dó, o que eu quero ver você sofrer. Você se lembra quando me pediu pra ir embora, dizendo que só queria curtir a vida agora. Que cansou de namorar, que o negócio era pensar.

Essa gatinha tá difícil, tá me deixando louco. Não sei até quando eu posso aguentar. Eu tô apaixonado, não sei o que faço. Um beijo dessa mina, tenho que ganhar. Já chamei pra balada, chamei pro cinema. Nada disso deu certo, eu vou te pegar. Ela disse pra mim, sou meio caseira. Já sei o esquema que eu vou mandar. Vou chamar essa mina pra ir lá em casa. Vai que cola, vai que cola. Toma umas birita pra descontrair. Vai que cola, vai que cola. Assistir um filminho pra ficar juntinho. Vai que cola, vai que cola. Se ela aceitar, eu já tô na cola. Vai que cola, vai que cola. Essa gatinha tá difícil, tá me deixando louco. Não sei até quando eu posso aguentar. Eu tô apaixonado, não sei o que faço. Um beijo dessa mina, tenho que ganhar. Já chamei pra balada, chamei pro cinema. Nada disso deu certo, eu vou te pegar. Ela disse pra mim, sou meio caseira. Já sei o esquema que eu vou mandar. Vou chamar essa mina pra ir lá em casa. Vai que cola, vai que cola. Toma umas birita pra descontrair. Vai que cola, vai que cola. Assistir um filminho pra ficar juntinho. Vai que cola, vai que cola. Se ela aceitar, eu já tô na cola. Vai que cola, vai que cola. Vou chamar essa mina pra ir lá em casa. Vai que cola, vai que cola. Toma uma aspirita pra descontrair. Vai que cola, vai que cola. Assistir um filminho pra ficar juntinho. Vai que cola, vai que cola. Se ela aceitar, eu já tô na cola. Vai que cola, vai que cola. Você de lá com Douglas e Almir. Gente, o próximo lançamento de hoje é a dupla Breno e Caio César. Eles são irmãos gêmeos, cantam e encantam por onde passam, cativando todos pela simpatia, talento e simplicidade. Sempre muito afinados e com um timbre de voz diferenciado, o Caio César desafia as mais altas notas musicais. E o Breno, com dedicação, estudo e disciplina, desenvolveu uma técnica surpreendente para a colocação da segunda voz. O resultado é um trabalho de extrema qualidade, repertório seleto e afinado com as mais modernas tendências do estilo musical que mais encantam o país, né? Isso sem falar da sintonia dos irmãos gêmeos no palco. E eles também estão de música nova e essa música tem participação especial, sabe de quem? Munhoz e Mariano. Vou lançar agora pra você. Breno e Caio César com participação de Munhoz e Mariano, Patricinha Rochadeira. Lançamento. Lançamento. Gatinha sai de casa sexta-feira, pra onde ela vai? Cinema? Sei não. E veste uma roupa muito caliente, pra onde ela vai? Teatro? Sei não. Patricinha Rochadeira, ela vai, ela rocha sertanejo e pancadão. Patricinha Rochadeira, ela não desce do salto, mas desce até o chão. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, sobe. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, sobe. Ela tem dinheiro, ela tem carrão. Ela mora sozinha, ela é patricinha, mas quer pegação. Ela tem dinheiro, ela tem carrão. Ela mora sozinha, ela é patricinha, mas quer pegação. Ela vai, ela roça sertanejo e pancadão. Patricinha Rochadeira, ela não desce do salto, mas desce até o chão. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, sobe. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, sobe. E ela tem dinheiro, ela tem carrão. E ela mora sozinha, ela é patricinha, mas quer pegação. E ela tem dinheiro, e ela tem carrão. E ela mora sozinha, ela é patricinha, mas quer pegação. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, sobe. que é pegação. E ela tem dinheiro, oi, e ela tem carrão. E ela mora sozinha com a Patricinha, mas que é pegação. Ê, Patricinha roxadeira, tá difícil, hein? Desce, desce, desce, que desce, que desce, sobe. Desce, desce, desce, que desce, que desce, sobe. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, sobe. Gatinha sai de casa sexta-feira, pra onde ela vai? Ha! Cinema! Sei não. Patricinha Roxadeira com Breno e Caio César e participação de Munhoz e Mariano. Lembrando que todos os artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui, é muito fácil. É só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você. Semana que vem tem mais, hein? Mais lançamentos e novidades aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo! Agora, na sua rádio aqui, ó. Pra toda a nossa rede, 108 rádios, Brasil, Portugal e Paraguai. Vamos curtir, gente? Vamos curtir música pra matar a saudade? Bons tempos, hein? É, vamos lá. Chitãozinho e Chororó matando saudades com a gente. Página de amigos. Matando saudade. Saudade. Ela ligou terminando tudo entre eu e ela e disse encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar. Brincou comigo, disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo? Morreu dentro dela, ainda vive em mim. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços e pra machucar, ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigo. Como é que eu posso ser amigo? Aqui comigo tudo dela e eu não. acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. Em primeira instância, pode parecer que não há muito para debater quando falamos em temas que envolvem a religião. Em Fé em Debate, mostramos-lhe que não é bem assim. Fé em Debate, um programa para ouvir e analisar, para escutar e refletir. Fé em Debate, todas as terças-feiras, às 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Time chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 tem o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 60 minutos para dançar ao som da melhor música, vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas. De segunda a sexta-feira, entre as 13 e as 4 da tarde. Só aqui, no Canal 2, da Antena Web. Programa Carlos Pitt. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jason. Aqui é o Juliano. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente. Tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Legal, seguindo o programa Carlos Pitt, para você que gosta de frequentar, né, as redes sociais, tá sempre na internet, acesse o meu site carlospitt.com, também o carlospitt.blogspot.com. Tem tudo, fotos, novidades, agenda, vídeos, né, músicas para você ouvir e baixar também, tá bom? Acesse lá carlospitt.com ou carlospitt.blogspot.com. No Facebook, no Twitter, procura lá Programa Carlos Pitt, Carlos Pitt, e segue a gente. Compartilha, acompanha todo o meu trabalho, tá bom? E aliás, nesse mês de dezembro, com agenda super lotada, né? Pois é, rapaz, esse mês trabalhando muito, graças a Deus, fazendo show em São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, Barueri, Diadema, Suzano, Alphaville lá em Barueri também, Jandira, Guarulhos, oh, tudo no site, minha agenda completinha pra você lá, tá legal? Gente, deixa eu falar pra vocês, a Carla Ribeiro visitou a dupla Léo e Júnior, os meus amigos Léo e Júnior, no show que eles fizeram em São Caetano do Sul. E a Carla traz agora esse bate-papo pra você que tá ligadinho aqui no programa Carlos Pitt. Léo e Júnior, segue aí! Programa do Carlos Pitt, enviando o sucesso. Tô no show aqui desses meninos, dos meninos do Ouro em Casa, Léo e Júnior. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo. Júnior. Como vai, Carla? Tudo bem? Bem, melhor agora. Obrigado pelo carinho, obrigado pela visita de vocês. E a gente está muito feliz pela primeira vez aqui no Country Beer. E graças a Deus a casa está lotada e tem gente para fora. E infelizmente muita gente para fora entrar. Graças a vocês, né? Obrigado. Ah, imagina. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo. Beijão para todo mundo aí que tá ligado na CP1. Beijão, viu? Para vocês. Tamo junto. O que tem de novidade pro show de hoje? Tem muita coisa, né? A gente vem trazendo um repertório novo, além do DVD, né? Que a gente gravou um DVD em Araçatuba e já está em todas as lojas do Brasil pela Record Entretenimento, né? Tem o Olá em Casa, que todo mundo conhece, que foi sucesso, é sucesso. É sucesso, tá tocando em todas as baladas, todos os artistas cantam. Deus, isso é muito bom. Aí vem o Blá Blá Blá, Sem Você Eu Morro, e um monte de coisa. No show hoje, em especial, tem a música Eu e Você, que é uma música mais romântica, do Léo e Júnior. Que é a que tá na trilha sonora da novela, né? Exatamente, a moça tá muito informada, né? E hoje a gente está lançando música nova. O Belisca. O Belisca, a gente está lançando hoje. Hoje, a partir de hoje, né? Já começou a Blitz. Então a gente já vai ensinar coreografia pro povo aí. É, eu ouvi aqui nos bastidores, não sei se pode contar, né? Mas eu vou fazer uma fofoquinha aqui que vai sair até um videoclipe dessa música. Ah, tá na moda o clipe hoje, né? A gente tá. Tem participação especial do Napa e Filé, que são dois camaradas, dois humoristas que estão arrebentando pelo Brasilzão aí. E tá saindo o clipe do Belisca. Eles inventaram a coreografia do refrão e eles vão estar no clipe também. Tá saindo, a gente tava no papel aqui, a gente escreveu o roteiro. Vamos gravar essa semana agora. É o hit do verão, Belisca, aguardem. E eles vão dançar aqui hoje no show, né? Então vocês já vão conferir um pouquinho. Isso, hoje aqui no show, além da música, a gente já vai mostrar a coreografia com os autores, né? Da dança, vai ser bem legal. Projetos pro final desse ano, pro ano que vem? Pro ano que vem ia ser de novo, disco novo, depois de março, assim, provavelmente a gente lança já um disco novo, né? Vem um CDzão bacana pra galera, coisas inéditas, a gente volta com... Tem o Chevette, que é uma música que saiu no meio desse ano, que não foi pra nenhum disco, né? O Eu e Você, o Belisca, Cachorro Mesmo, que é uma música nova também, a gente tá preparando em março o disco novo. Pro final do ano é cumprir a agenda, que tem muito show, dezembro, janeiro, graças a Deus, que é um mês normalmente fraco. Né, a gente vai fazer umas 10, 12 datas no mês. Fevereiro a gente para preparar o CD, né, para já terminar, para março lançar disco novo e abrir a agenda de 2013. Beleza. E uma coisa assim que eu acho muito bacana de vocês é o contato com os fãs. Twitter, vocês postam coisas o dia inteiro. Eu acho super legal porque o fã sempre sabe onde vocês estão, o que vocês estão fazendo. Não tem como se esconder, né? Ah, faz parte, né, Carla? Faz parte do nosso trabalho, é uma divulgação também, não deixa de ser. E a gente tem que dar atenção pro nosso fã, o pessoal que gosta da gente, que gosta do nosso som. Então é a maneira da gente estar mais próximo deles, de dar o máximo possível da nossa atenção. Então a gente mesmo, quando tá um pouco com sono, cansado e tal, mas tá no carro, tá no trânsito, chega no camarim, às vezes até do banheiro, a gente tenta dar uma postada lá e responder a galera que eles merecem. Sou viciado, eu não tenho muito o que falar. Facebook 24 horas, o Júnior é mais Twitter, né? O que o Júnior posta no Twitter vai pro Face, pra nossa página, vai pro site também, que é leojúnior.com.br, viu? Divulga aí. Twitter, arroba Leo e Júnior, Facebook Leo e Júnior, o site leojúnior.com.br, você encontra a gente. A gente faz o possível pra responder todo mundo. E eles respondem, viu? Gente, muito obrigada por mais uma vez tá recebendo a gente aqui. Sucesso maior ainda em 2013, vocês merecem. Estouraram esse ano, né? A gente que acompanha a carreira de vocês há muito tempo. Sucesso, deixa um recadinho pros fãs de vocês. Muito obrigado, a gente só tem a dizer muito obrigado por tudo que vocês fazem, pela nossa carreira. Deus abençoe todo mundo. E vamos pro Belisca, música nova, o hit do verão. Grande beijo do Léo. Obrigado, beijo do Júnior, Deus abençoe todos nós. Um abraço pro Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Preste atenção, aumente o som. Se liga agora no recado que vamos mandar. Alô DJ, bota a pressão. O Léo e Júnior tá na área, você vai estourar. Não quero ver ninguém parar, você vai explodir. Um novo som contagiante pra fazer você sorrir. Venha com a gente. Alô, amigos, aqui quem fala é o Léo. Aqui é o Júnior. E nós estamos aqui para desejar para você um Feliz Natal e tudo de bom. Valeu. Valeu, moçada. Tô fazendo de tudo para te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, é só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar. O mundo inteiro saber que o meu coração bate por você. Sem você falta um ar, não consigo viver. Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Sucesso com Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Alô, Carlos Pitti, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Daqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Bacana! Depois da entrevista, o bate-papo que a Carla Ribeiro fez no camarim junto com o Léo e Júnior, a gente segue o programa. Não esquece de acessar www.tvcp1.com, www.tvcp1.com, e você assiste todas as entrevistas aqui do programa Carlos Pitti lá na TVCP1, tá bom? Além de outras matérias também que a nossa equipe realiza em vários shows de grandes artistas da música brasileira, tvcp1.com, inclusive esse bate-papo da Carla com o Léo e Júnior também, que você ouviu hoje no programa, né? Agora tem Miroca e as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitti, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Tô chegando aqui pra contar pra vocês que mais uma polêmica tá agitando os sertanejos. Agora é a vez de Léo Rodrigues, que foi proibido de cantar Bará Berê. No começo da história surgiu Michel Teló, acusado por Léo Rodrigues de gravar o hit Chiclete Bará Berê sem a sua permissão legal. O Teló explicou que, na verdade, ele gravou para divulgação internacional uma adaptação da música e que foi autorizado pela gravadora e pelo verdadeiro autor da obra, Dorgival Dantas, compositor de hits de forró como Você Não Vale Nada. Agora surge mais um capítulo na encrenca. A gravadora Universal Music, que se diz a única e exclusiva mandatária dos direitos autorais e patrimoniais sobre a obra musical, divulgou um comunicado nesta semana que, por força de uma decisão liminar de uma vara civil do Rio de Janeiro, Léo Rodrigues está sob pena de multa de R$50 mil para cada execução indevida de Bará Berê. Tá feia a coisa. No começo dessa semana, Gustavo Lima passou o dia inteiro gravando um comercial na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, cidade da Grande São Paulo. O Gustavo estrela a campanha de Ano Novo da Telecena e promete dar muita sorte aos compradores. Seguindo a moda, Fernando Sorocaba são as estrelas da nova campanha da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico aqui de São Paulo. De maneira muito incisiva, os sertanejos lembram a importância de banhos curtos para economizar água neste verão. Estão certos, o planeta agradece. E essa semana aconteceu o casamento do cantor Fernando, parceiro de Sorocaba. O Fernando se casou com Michele Medeiros e tanto a festa quanto a cerimônia religiosa foram realizadas em um hotel muito chique aqui em São Paulo. As alianças do casal, assim como a decoração de toda a festa, foram feitas em cima dos dizeres da música que o sertanejo fez e que ele, emocionado, interpretou durante a cerimônia. Antes de entrar no casamento, Sorocaba disse que estava emocionado, que Fernando é praticamente da família e que estava muito feliz com esse momento da vida dele. Quanto a ele próprio, Sorocaba já desvia do assunto e diz que não pretende engatar num romance, não, mas que, quando encontrar uma pessoa, quer ter um filho. Muito moderno. Nessa semana recebemos aqui em São Paulo a banda Danúbio Azul do Rio Grande do Sul. Os queridos meninos da banda foram assessorados pela CP1 Produções, que fez um documentário da viagem e do cumprimento da agenda deles, que contou com a gravação de programas para algumas TVs e o nosso programa de rádio. Semana que vem vamos trazer essa entrevista e vocês vão poder conferir a imagem que fizemos dessa viagem. Por enquanto está no ar do www.tvcp1.com a cobertura de shows do cantor paranaense Fabrini e de Hugo e Thiago. Breve, o show do Roupa Nova e de Léo e Júnior aqui em Sampa. E a cobertura da banda Danúbio Azul, pra você. Não percam também as novidades da carreira de Carlos Pitt no www.carlospitt.com. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Bom, legal, Minhoca. Agora vamos trazer a música que eu componho e eles gravam. Essa música eu compus na parceria com meu parceiro André Morales. Vamos ouvir? Jesus Ortega, artista novo, cantor novo que tá se lançando aí na música sertaneja. E ele gravou essa nossa canção aqui, ó. Vai, piriguete! Se liga aí, menino. Sujeito atrevido, provocando na balada, quer chamar atenção, só dá ela na parada. Seu jeito chegando, chegando, vai mascando chiclete, quer chamar atenção, mas ela é uma piriguete. Vai, piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que é a boa. Vai causando na balada, vai se achando, vai pensando que pegou, mas foi pegada. Seu jeito sensual vai tomando ais, se fazendo de difícil, mas é muito fácil. Short jeans colado, mas que doideira, olhando pra você, quem não faz besteira? Vai, piriguete, dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que é a boa da balada. Vai, piriguete, dançando piriguete, vai causando na dançando piriguete, vai causando na parada, vai se achando, vai pensando que é a boa da balada. Vai, piriguete, dançando piriguete, vai causando na balada, vai se achando, vai pensando que pegou, mas foi pegada.